a flor da pele mesmo. Pro sistema o pesadelo, pois nós não importa medo. Pros comédia é um terror, políticos arrombados. Faz mais de 500 anos que nosso povo é escravizado. Agora tamo aqui, linha de frente, muito louco, escarrando a podridão, igualdade aqui é pra poucos. Não é só dessa vez que nós tamo aqui na luta, reivindicando educação, saúde, é isso tudo. Agora essa é a hora de tomar o que é da gente, dá meu direito pra cá, recebe esse rap de presente. Não aguento mais ver crianças ser assassinadas, menina violentada, pai morto na frente de casa. Não vou esperar de mestre Miyagi seus ataques, presenciando a infância, sumindo a fumaça do crack. Tô na mira mesmo do teu calcanhar de Aquiles. Depois dessa tempestade espero surgir um arco-íris. Rede eu dei valor, mas eu nem parei por aqui. Altas fitas acontecendo, não podia me omitir. Falar que a quebrada tá de cabeça pra baixo. No jogo do sistema é favelado versus favelado. Retrato é louco, um tio tem que ficar esperto. Ódio e amor não divide o mesmo teto. Pra invadir cassino de boy só com autorização. Mas pra treva, pão de barraco, gambé, não tem pena não. Tem pena não, só age com truculência. Então em poucas palavras eu vou ditar sua sentença. Não esqueci da mulher que você assassinou, arrastada pelo carro que a mídia não mostrou. E também do pedreiro morto na UPP, deixando uma família sem saber o que fazer. Covardia, ditadura no país do futebol. E o futuro da nação tá no caixão com formol. Um viaduto cai, matando três ser humano. Ninguém fica de luto, muito menos causa espanto. Enquanto isso o jogador é fraturado no gramado. O povo fica comovido, o país entra em colapso. Puta que pariu, cadê a democracia? Tá foda de viver nesse mar de hipocrisia. A TV pregando a justiça com as próprias mãos. É a era medieval da alienação. Espancaram um inocente, cheia de esperança. Vários tetos de vidro promoveram a matança. Atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Antes de julgar alguém, olhe pro seu próprio rabo. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. Se prepara sistema, que o alvo é você. A flor da pele, o nosso povo já não aguenta mais. Sistema que oprime diariamente, quer te ver pra trás. Políticos pilantra e nas ruas polícia matando. Sempre a mesma cena, é só o filme que não tá mudando. Menor invadiu o busão com as tramontina prata. E o motorista, o trocador é aberto na faca. Um tomba morto, o outro fica paraplégico. O caos foi decretado pra quem vive meio ao inferno. Depois investem milhões de segurança pública. Nem precisava se a Dilma não fosse tão burra. PM não resolve, que muda é educação. Informação não é hipocrisia na televisão. Só querem bop e não tô nem aí. Enfiando com sua opinião e que se foda o Vitor Valim. Protesta em rima, somente terrorista. Do sangue até a alma, kamikaze suicida. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. Se prepara sistema, que o alvo é você. Tem muito mano fraquejando e os guerreiros não se iludem. Revolução na mente da rua e não no Facebook. A cada palmo de favela, metro quadrado de quebrado. Quero informação com meus parceiros e autoestima pra rapaziada. Uma vida mais digna é o que meu povo quer. Chega de ser humilhado pela porra do gambé. Braço direito do governo pago pra nos defender. Que na calada da noite faz o Frankenstein tremer. O povo anda com medo, as blindagens não adianta. Quem esperava pelo SUS perdeu as esperanças. Em casa a guerra santa, disputar pelos seus dogmas. A guerra no Brasil, sangue jorra pelas drogas. Tanta covardia, vocês pensam que Deus é cego. Vendo a palavra dele servir pra montar comércio. Denúncia a cara limpa, recuar que não é com nós. Quero ver o gueto todo unido em uma só voz. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. Se prepara sistema, que o alvo é você. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. E o sistema vai o quê? Vai se fuder. Se prepara sistema, que o alvo é você.